4. É alegria e promoção, Moad, o povo, 20 anos de união. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Vem pra sua economia, o Moad é uma família pra você e todos nós. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Vem pra sua economia, o Moad é uma família pra você e todos nós. Dos.